ficou viúva muito jovem e tinha apenas um filho pequeno, para o qual devotou toda a sua atenção e todo o seu tempo, toda a sua dedicação. Aquele menino representava toda a sua vida. Todas as suas projeções e planos futuros estavam atrelados à vida daquele menino, que foi crescendo, se desenvolvendo com muita saúde. Aquela mulher nunca mais se casou, porque todos os seus pensamentos, esforços, toda a sua dedicação e todo o seu tempo era para o filho, que agora estava com 15 anos de idade. E continuou estudando, crescendo. E quando ele estava com 20 anos de idade, aquela mulher recebeu um telefonema no seu serviço. Era do hospital. O policial que estava de plantão dizia: "Minha senhora, o seu filho sofreu um acidente de carro e está internado aqui no hospital. Por favor, venha vê-lo urgente." O coração daquela mãe estremeceu. De repente, parecia que todo o seu mundo estava desmoronando. Pegou o seu carro e foi apreensiva, acelerando o máximo que podia e pensando o pior e dizendo: "Meu Deus, será que o meu filho vai morrer?" A voz do policial parecia tão grave. E ela foi dirigindo o carro, passando até mal de tanto nervoso, e não via a hora de chegar. Estacionou o veículo e foi correndo para dentro do hospital. O policial que havia dado o telefonema tentou acalmá-la quando chegou o médico e deu o relato do caso do seu filho. "Minha senhora, infelizmente o acidente foi muito grave e o teu filho teve fratura craniana e está em coma profundo." "Mas doutor, ele vai morrer ou vai viver?" E o médico disse: "É muito cedo para dizermos qualquer coisa. Não há nada que possamos fazer a não ser orar e esperar." Então aquela mulher, que era uma cristã, disse: "Eu quero ver meu filho. Eu quero vê-lo. Olha, não convém a senhora vê-lo agora. Mas ele é meu filho, eu quero vê-lo, entenda, é o apelo de uma mãe." Então o médico autorizou a enfermeira que permitisse a entrada daquela mulher desesperada na CTI. E entrando ali, ela viu o filho, com muitos hematomas, a cabeça enfaixada, o rosto inchado, entubado, respirando através de uma máquina. E ela começou a chorar, se aproximou do ouvido do menino e disse: meu filho, você pode me ouvir? Me responda, meu filho." E o menino continuava imóvel. Ele não podia ouvir, não podia responder. Estava como morto. A enfermeira a abraçou, também muito emocionada, e suavemente a retirou da CTI, dizendo: "Vamos esperar, vamos confiar em Deus." E a mulher então ficou do lado de fora toda aquela noite. Faltou durante a primeira semana no serviço, mas o seu filho continuava na mesma situação. Quando a mãe perguntava ao médico responsável: "Como está o quadro do meu filho?", o médico simplesmente dizia: "Inalterado. Ele está do mesmo jeito. Temos que continuar aguardando. Não há nada que possamos fazer. É melhor a senhora voltar ao serviço e deixe o teu filho conosco, porque aqui nós estamos cuidando dele." Então aquela mulher, como era cristã, fez uma oração dizendo: "Meu pai, nas tuas mãos eu entrego o meu filho, e eu confio que o Senhor tudo fará. E então ela voltou para sua casa, para o seu serviço, mas não conseguia tirar o pensamento do filho. Imaginava o seu sofrimento. Orava e pedia a Deus que algo acontecesse, mas nada, nada acontecia. O seu estado continuava inalterado. Passaram-se 2 semanas, 3, 4 semanas e nada. 5 semanas, 6 semanas, 7 semanas e na 7ª semana ela recebeu um telefonema do hospital que disse: estamos transferindo o teu filho para um quarto, mas ele continua em coma, está fora de perigo, mas não ouve, não fala, não vê, não responde, não anda, é como se ele não estivesse no mundo, mas estamos colocando agora num quarto particular. A mulher ficou mais contente, agora ela podia dormir ali no quarto junto com o filho. Havia também um aparelhinho de rádio naquele quarto do hospital. Então aquela mulher ligou o rádio e estava tendo um programa que falava da palavra de Deus. E num determinado momento daquela mensagem pelo rádio, o pregador falou o nome de Jesus, dizendo que ele era o juiz dos vivos e dos mortos, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o rei dos reis e o senhor dos senhores. E quando esta palavra ecoou pelo quarto, o menino abriu os olhos. E a mãe estremeceu. Chamou a enfermeira e disse: meu filho abriu o olho, veja. E a enfermeira começou a sorrir: que maravilha. Mas foi depois que eu liguei o rádio e o pregador falou de Jesus. Então a enfermeira disse: então vamos ficar falando no nome de Jesus. Então a mulher começou a falar: Jesus, o Senhor é o mestre dos mestres, o Senhor é o rei dos reis. Jesus, não há ninguém como tu, nem em cima no céu, nem embaixo na terra. E diziam: glória a Jesus, glória a Jesus. E a mãe falava: vamos dar glória a Jesus. E a enfermeira dizia: glória a Jesus. E de repente mais uma voz começou dentro do quarto: glória a Jesus, glória a Jesus. Então elas pararam e olharam para o menino que continuava dizendo: glória a Jesus, glória a Jesus. Mamãe, o que foi que aconteceu comigo? E ele não se lembrava nem do acidente, mas ele se lembrava do nome poderoso de Jesus. Então você, minha querida, está ouvindo esta mensagem, saiba que através deste nome poderoso você é capaz de abrir as portas que estão fechadas. Saiba que através do nome de Jesus você pode fazer até os mortos saírem da sepultura. Saiba que através do nome de Jesus você é capaz de colocar por terra todos os demônios do inferno. E mesmo quando o céu se enrolar como se fosse um pergaminho e esta terra desaparecer e não houver mais lembranças das coisas velhas que se passaram, todo o universo continuará glorificando este nome tremendo e poderoso, dizendo juntamente: Jesus, Jesus, Jesus.